nos largar diante das dificuldades naturais da vida, sem deixar suas paixões latentes dominá-la, sem ser escravo e nem senhor, mas sim livre para si e para as leis naturais da existência, sem deixar as teorias filosóficas convencê-lo, mas criar suas próprias formas e segui-las sem fanatismo, dando provas reais de eficiência. Para ver.